Joaquim entende, Joaquim responde, Joaquim estão-te a ligar, Joaquim vá lá atende, Joaquim atende, Joaquim responde, Joaquim estão-te a ligar, Joaquim vá lá atende.